amanheceu, você ficou mais um dia de carinho. Linda de ver, quero te amar. Não me deixa aqui sozinho. Cada vez te sonho mais. Fique em minha vida. Coração aberto. Te quero. Vem que eu te amo. São iguais, são cristais, as imagens repetidas nas ilusões. Mas meu coração vejo você a mais estrela dessas paixões. Quero você, te abraço forte, meu amor. Deixa rolar, estou te amando sem parar. São cristais. Ela voltou e a lua na janela brilha pra mim e disse sim, que esse mundo é.